0. Tente, vai manter a reta, aguardando o contato com o controle, será na 2-0. Permitiu. Permitido, se puder informar na 2-0. Então, estou remetido, já na minha 200 em frente. Eu vim para 2000 pés. Normativo. Qual motivo da remetida? Motivo seria a aproximação desestabilizada. Desestabilizada, excelente. Minha 200 chega agora o controle Salvador, frequência 1208. Decalou, pô. Chanel 6200, emissora remetida, subindo para 2000 pés, com o Panacá. 7, Chanel 6200 atingiu 2000 pés, curva à esquerda, 0 no 5, vetoração para novo sequenciamento. Esquerda 0 no 5, vetoração para novo sequenciamento, Chanel 6200, com o camisão para a nave da tarde direita. 8060. Curva 250, deixa para 3.000 pés. Retroação para sequenciamento, curva à esquerda para o 090, limitado pelo cruzador. Esquerda 090, descendo para 3.000 pés, retroação ao Golfo 2.500. Colônia 200, curva à esquerda para o 255. Esquerda para o 255, Colônia 200. Este é o Manestro, Radio 3, Salvador. Eu estive. 962, Solos 25. Confirme se recebeu o Glide, Estádio Nacional, Terreno Geral. Acama. Aqui, obrigado. Libere primeiro direita, chame só Leona 219. Primeira direita, 219, obrigado, até. Boa. Leona 2685, 3545, boa viagem. 2685, 3545, Leona 019. Desça com referência de visuais, Lula Aquilo Bravo, fala que o exame nível 0,5. Colônia 200, curva esquerda, proa 190. Esquerda 190, solta 200. Curva direita, proa 065. Nessa proa, utilizado esse sistema cruzador. Reduz velocidade para 2 horas. Direita 065. Nessa proa, utilizado o localizador. Gol 1250. Curva à esquerda, proa 155, autorizado de descer para o localizador, escala no localizador. 155, autorizado, escala no localizador. Condições de decolar e afastar direto para o setor norte? Gente, então, pouso fora do solo, 140 graus, 10 nós, Guardião 05. Salvador, 0600, final 2307. 6207 do tráfego, continue a aproximação, pista 10, vento 140 graus, 109. Informe helicóptero decolando do pátio lateral cabeceira 17 para o setor norte, operação policial. Fique atento e aguarde autorização de pouso, 6200. Gente, Licença, estará atento, guardar autorização de pouso, do Senado 207. O número 62, seu solo 30, libere a direita, chame o solo 219. Direito 219, o número 62. Mantém escuta permanente, essa decolagem aos 30, mantendo o setor norte, aguardando para prosseguir para o local previamente coordenado para a operação. O Guardião 05, temos dois tráfegos de aproximação LS para pouso pista no zero. Após concretizar os pousos, será autorizado prosseguir para o local pré-determinado. Puxa 6200, pista livre, pouso autorizado, 150 graus, 10 nós, 6200. Autorizado, chama 200. 200, chama o centro Recife, frequência 128 decimal 35 até 123 decimal 8 BDS. 5 autorizado prosseguir para o setor de Lauro de Freitas sobre o voo próximo à pista no zero. Libra direita, chama 219, gol 1250. orientação e identificação, está presente o voo a manta da chegada, e falando da descida, de pontinho, estou na zona 9. Azul 407, formação de tráfego, helicóptero lado esquerdo do eixo da pista, Alfa Sierra 50, eu estou passando o eixo, não interfere com a decolagem. Galera, manter, aguardando autorização. para o controle? Solo azul, 407. Chega. Correção ao controle. O 407, poder voar, motiva. Aguarde. Aguarde. Então, nosso modulo para o controle do salvador, prossiga. Informo em breve azul, prosseguindo na sinal da 1 para a Pulse. Afirmativo, guardião da 1 para a 4. 1008, desça para 4 mil pés, estou tendo 09. Autorizada a pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós. Caso receba para informação, o setor eco do campo, sem interferência para decolagem, Robson 44. Escutam, 402 no localizador? Estabilizou agora, nosso. Volte a continuação, chama a 0-2, 1-1-1-8, decimal, 0-5, bom pouso. 295, está lá. Bom dia, é o 4082 Azul. Azul 4082, bom dia, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o Boeing iniciando rolagem de forma zero. Acho isso que eu trouxe. Frequência livre, Golfo, prossiga comprar o uísque, chama o controle Salvador, 120-18, um Golfo. Chama o controle, tá, um negócio. Azul 4082, no solo 51, direita via Fox, chama o solo Salvador, 120-19. Direita Fox, 219, obrigado, até logo. Valéria, na sua escuta. Pet, o hotel negócio. Aqui no Bravo, sequenciamento para pouso, pistão a zero, curva à esquerda, proa 005, alimentado pelo localizador, vendo aqui no Bravo. Esquerda, proa 05, alimentado pelo localizador. 005. 005. Guardião 08, desça para 2.000 pés, estou tendo, estou no 019, informe o localizador, Guardião 08. Passando para 2.000, não quero nada, não para no lado, Guardião 08. Negativo Bravo, passará no localizador, Negativo Bravo. Negativo Bravo, qual o tráfego, posição de 2 horas, 5.5 milhas, rumo leste, cruzando 4.300 pés para 2010, a nave Altiago 208. Bravo, curva à direita, proa 090. Proa 090, proa 080, proa 080, proa 080, proa 080, proa 080, proa 080, proa 080, proa 080, proa 080, proa 080, proa 080, 28 decimal 35, altera 123 decimal 80, boa viagem. Muito obrigado, amigo, bom trabalho. 12235, 12380, viu? 5972. Vai cruzar a curva à direita, proa 110. Eu falo no curso localizador, Lima, Kilo Bravo. Se você quiser, vai formar o nosso localizador. Se possível, a próxima vez. Deixa para 3 mil pés, vem aqui no grau. Quilo grau, você está só 3 mil. É, 3745, contrato com o radar. 3745, contrato com o radar, regular essa saída são com ônus sobre a via para a nível 360. Via 360, como eu sofri, o prode ótimo para o campo 3745. Salvador 08, completo final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 1198-95. Agora a torre Salvador, só de 2795, Guardião Andrade, para a torre. Atacando Lima, Quilo Bravo, desça para 2, Lopes, Origem 019, autorizado o final do procedimento de 68, a pistola 0, está estabilizada. Bravo, estabilizado. 8, ciente, poste de aproximação, corre autorização de pouso. Criança, aguarda, aguarda a autorização. É, a casa marcadora e o quadro que está na reserva, viu? 18, já para um pouquinho. Já para um pouquinho, para o técnico. 156, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 019. 2. Atenção 08, modificar um pouco mais à frente e prosseguir para a pousada 7. Sente a BM3. Negativo, pô, não foi isso que eu informei. A informação foi passada que nós prosseguiremos a partir de agora para a pousada 7. Sim, está cancelando o plano também? Afirmativo. Sente, vai ser medicação número 2, base pela direita, curta, pista 17. Sente, base curta, pista 17, base 08. Aterrozinho Maquilo Bravo, recusa para a velocidade de aproximação, complete mais procedimentos, emitendo Salvador. Frequência 1,98, decimal 95. Salvador, 295, obrigado. Torre, é o Aterrozinho Maquilo Bravo. Chamo o senhor Maquilo Bravo, número 2, agora está livre. Inspeção do Maquilo Bravo, vai tocar a remoção na 1-0 e, se autorizado, é curvaria esquerda, interceptar no final da 1-0, se for o final. Pode ali, Maquilo Bravo, ciente, pois tem aproximação agora de atualização, para quem emite aqui. O Bravo. Bom dia, frequência livre do Santana. Índia, cruzamento que são mais atualizados, eu sigo aqui, Beck, Mike e Lima. Na Lima, chame Solon, das Ilhas Mamar. São 3378, via checa do Planeta 1, desça para o nível de fogo 060. Ajuste no 069. Tango Alfa, Golf Kilo, Tango Alfa, Golf Kilo, confirma em posição. Tango Alfa, Golf Kilo, seguinte, mantenha sobre regras de voos visuais, o número 500 pés, a gente não zero no 9, mantenha o corredor Vera Cruz, reposta através de Paripe, acione o código transponder 0141, reposta através de Paripe. Corrigindo, está até a conta de espera, até que foi lá. Romeu. Desça para 2, no pé, permanece o ajuste, autorizado o final do procedimento e ele é o upgrade. A pista 1 a 0 está estabilizada. Afirma. Está estabilizado, deixa na minha 356. Afirma, e uma sobrada, está autorizado. Estou seguindo o chefe de transporte, eu não recebo o modo alfa nem Charlie. Gente, a cada vez que eu busquei, eu reposto passando através do Veracruz. Tiago Fiocca da Frontos. Tiago Fiocca, manter a pista no site. Tiago Fiocca, falou de novo no pátio. Tiago Fiocca, livre à direita, está com seu papai, vai até. autorizado pistão no 7, vento 160 graus, 09 nós. Vitorinha, declara o Juno 3, controle de Salvador 108. 7, controle de Salvador 108, grato, Vitorinha. Salvo Fiasca, declara o Juno 3, controle de Salvador 108, certo. 108, 08, 08, 08, 08. Rapaz, Vitorinha, contato a decolagem via saída Momo, subindo no número de voo 120. Sobe, mantém 120, mantendo o perfil da Momo, Vitorinha. Papá, o meu Oscar, bom dia, prossiga. Papá, o meu Oscar, está no corredor Axé, ou no meu pé. Papá, o meu Oscar, mantenha a sobre regra de voo visual, corredor Axé no meu pé, está passando a tabar. Visual, passando a tabar, está passando a tabar. Chanel 356, complete nosso procedimento, Chanel 3, Salvador, frequência 118, decimal 95. 3256, mais dois, obrigado. Pelo controle. Controle, quantas unidades? 3232, corrente 24, dona? 6356, passou a marca 2, 10, mais 2, 20, 19. Chanel 356, Tango Oscar, Golf Kilo, seguinte, mantém o corredor Vera Cruz, é só através tarifa. Tráfego 10 horas, 7.7 milhas, como Nordeste, mantendo na 1.500 pés nos corredores de Israel e Salvador, um Charlie 208. Paciente, 3378, tá? 3378, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento elétrico 3, opção 0, reporte estabilizado. Para 2.500, e elétrico 3, reporte estabilizado 3378. Obrigado, boa tarde. base, tá 3295, cruza 1410, São Rouro. Tá 3895, bom dia, contato a na decolagem, envia a saída de São Rouro, siga uma pena de voo 340. 340, tá 3895, poderia dar presente voa mostra? Bom dia, tá 3895. Beleza, tá 3895. Capitão Gosta, Golf Kilo, traça de 3 horas, 5.5 milhas rumo nordeste, passando 3.800 pés para 2.500 pés, é voo 320. Então, 3436, via chegada por meio de 1, via aparelho de voo 050, ajuste no 018. Uma hora, 8.4 milhas, mantendo 500 pés, com 44, fazendo seu 3 voos, né? 500 da Romeu Hotel, Romeu Golf, esteja atento, atrás, chegou 9 horas, 7.9 milhas, mantendo o corredor Veracruz, 9.500 pés, no Charlie 208, em aproximação para o Salvador.